notícias, te trazendo fatos e flatos. Falo sobre peitos, peitos mega irados. Em vagina eu meto pau, só pra ouvir um peito nervoso. É horrível peidar em hospital, olha eu sendo horroroso. Peido na tua boca, tipo... Peido na tua cara pra te maquiar. Peidei na mão, cheirei meu próprio cu. Essa tchutchuca quer me ver peidar. Peido super stealth, tipo idosa na cadeira. A minha avó tá cagada, eu tô com a boca no chão. Peidos explosivos, like torre G. O meu cuzão é o cu da tua boca, avião. E eu me sinto o Coringa, eu explodi o banheiro do hospital, tipo peida um suicídio. Meus peidos em vão, camisinha, solto metano, metena, sendo fósforo e fugida. Gosto de peito, de vagina, cheiro tipo cocaína. Gosto de peida em clitóris, às vezes até cago mole. CS, eu sou terrorista, planto uma bomba de fezes e cheiro até ficar com a turquista. Salve notícias, os meus fatos são minha vida. SPG vai te comer, gordo, se eu te valer, vai te deixar igual a base da Virgínia. Base da Virgínia, alguém entendeu o tanto que eu tô peidando? Tô me cagando, peidei minha alma, fiquei pálido branco. O meu cu tá suviando, tá tocando a nona sinfonia, minha reta chegando. Cueca freada, era pra ser um peido e veio uma cagada. Por favor, alguém me ajuda, tô começando a curtir o cheiro da minha bunda. Samuel Notícias, como calabresa pra peidar com aroma de linguiça. Por favor, alguém me para. Não me para não, por favor, peida na minha cara. Peidei formas geomérdicas, eu peidei de lado, saiu um hexágono. Peidei forte e rápido, tipo um avião. E o cheiro errou o peidágono. E eu de tanto fazer força pra peidar em uma idosa, eu caguei nas calças. Achando que eu peidaria, tinha esperanças falsas e caguei nas calças. Peido pesa, mano. Não, então caguei nas calças. Peido na tua boca, tipo... Peido na tua cara pra te maquiar. Peidei na mão, cheirei meu próprio cu. Essa tchutchuca quer me ver peidar. Peido super stealth, tipo idosa na cadeira. A minha avó tá cagada, eu tô com a boca no chão. Peidos explosivos, like torre G. O meu cuzão é o cu da tua boca, avião.